Are you listening to me, guys? Okay. Mr. Marcelo, can you hear me? Yeah, what are we gonna do here? Like, I'm ready to jam. Yeah. estaba, o Master estaba por un bar. Caraca, tá rolando um som o tempo todo e eu não tava ouvindo. Agora, como é que eu faço pra não ouvir minha voz? Oi. Ou... Oi. Cara...